Vera Santos foi a sexta a cortar a meta, com um tempo de 1 hora 30 minutos e 52 segundos. Ana Cabecinha foi oitava, 1 hora 31 e 48. Logo seguida de Inês Henriques, que foi nona classificada, 1 hora 32 minutos e 26 segundos. A prova foi dominada pela Rússia, que conseguiu os 3 lugares no pódio. Olga Kaniskina arrecadou a medalha de ouro, seguida das compatriotas Anísia Kipkadina e Vera Sokolova. A hora da gravação deste programa decorre a final do salto em comprimento feminino, com a presença de Naide Gomes. Naide, que conseguiu o apuramento ontem, logo no primeiro ensaio, uma marca de 6 metros e 81 centímetros, a melhor marca pessoal do ano. Francis Obicoel corre também hoje para as meias finais dos 100 metros livres e, caso se apure, para a final. O velocista português, recordista europeu da distância, conseguiu ser o mais rápido na terceira série da primeira eliminatória ontem, tempo de 10 segundos e 23 centésimos. A fechar o dia de hoje, a favorita Jéssica Augusto, Sara Moreira e Dulce Félix compõem a esquadra lusa na final dos 10 mil metros femininos. No futebol, o Benfica conquistou ontem a Taça de Verão de Albufeira. No Algarve, o campeão nacional venceu os ingleses do Sunderland por 2-0. As águias adiantaram-se aos 29 minutos, Coentrão cruzou e Cardoso marcou novamente já depois de o ter feito contra o Mónaco. Já a fechar o desafio, Carlos Martins disparou um míssil que só parou no fundo das redes da formação inglesa. O Benfica foi mais acutilante no primeiro tempo, no segundo limitou-se a gerir o triunfo. Alguns lances de qualidade surgiram de Kardec, Saviola e Carlos Martins. Terminou a ligação de Vítor Bahia ao Futebol Clube do Porto. O pedido foi do próprio ex-guarda-redes. O diretor de Relações Externas deixou ontem o clube por falta de espaço na estrutura do futebol. Num breve comunicado no seu site, o Porto informou a saída. O diretor de Relações Externas da Futebol Clube do Porto Futebol SAD, Vítor Bahia, apresentou um pedido de cessação de funções ao Presidente do Conselho de Administração, no qual demonstrou o propósito de abraçar um projeto de natureza pessoal. A Administração compreendeu os argumentos aludidos, restando desejar-lhe os maiores sucessos na sua nova atividade, sem prejuízo de esperar que se criem condições para o seu retorno cotidiano a esta casa, pode ler-se no comunicado. Vítor Bahia acaba de completar o curso de Gestão de Desporto no ISMAI. Porque também falhamos, no domingo não noticiamos a eliminação da Seleção Nacional do Sub-19 no Europeu da categoria. No sábado, os jovens portugueses foram goleados por 5-0 contra a Croácia, quando o empate era suficiente para seguir para as meias-finais. Os portugueses até entraram melhor na partida, mas o golo inicial da Croácia, marcado aos 18 minutos na sequência de uma grande penalidade duvidosa, precipitou que se viria a passar nos minutos seguintes até a final do jogo. Uma desorientação dos jovens atletas lusos, que pecaram igualmente na finalização. Portugal falhou a passagem às meias-finais do Europeu, mas o terceiro lugar no grupo garantiu a qualificação para o Mundial de Sub-20 em 2011, na Colômbia. No torneio que decorre em França, os anfitriões vão encontrar a Espanha na final. Nas meias-finais, os espanhóis eliminaram a Inglaterra, os franceses sentiram dificuldades para superar precisamente a Croácia. Diego Armando Maradona já não é o treinador da Argentina. A Federação Argentina de Futebol decidiu não renovar o contrato com Maradona, que era selecionador desde outubro de 2008. O anúncio foi dado ontem pelo porta-voz do organismo, Ernesto Cherkis Bialo. O Comitê Executivo da Federação decidiu por unanimidade não renovar o contrato com o Sr. Diego Maradona à frente da seleção da Argentina, declarou Bialo. Em causa estará a vontade da entidade em não contar com os restantes membros da equipa técnica, desejo rejeitado pelo ex-jogador. Maradona vai ser substituído provisoriamente por Sérgio Batista no jogo particular contra a Irlanda, a 11 de agosto. As equipas portuguesas de handball já conhecem os adversários nas competições europeias deste ano. Realizou-se ontem o sorteio, depois de Gilianes e Futebol Clube do Porto conhecerem os seus adversários na Liga dos Campeões, chegou a vez dos restantes clubes nas outras competições. Na Taça Challenge, a Juventude de Lins, setor feminino, vai integrar um torneio de qualificação para a terceira fase. Os adversários são as gregas do Aris Salónic e as inglesas do Great Dane. Em masculinos, o Sporting, atual detentor de troféu, aguarda ainda para um adversário na terceira ronda. Vai sair do grupo formado pelos ucranianos do Polytechnique, dos croatas do Buzet, dos irlandeses do Dublin e dos ingleses do Olympia. O ABC de Braga encontra os sérvios do Radnički. O Benfica vai afrontar os romenos do Steaua de Bucareste. Na Taça das Taças, o Chico Handball recebe um Hovven Zetinja, do Montenegro. O Madeira Sada, equipa feminina, vai ter como adversário os chipriotas do Strovolos. Por fim, na Taça EHF, a equipa feminina do Colégio de Barros defronta na segunda eliminatória as francesas do AC Handball. E o Madeira Sada só vai conhecer os seus oponentes na terceira eliminatória, que vai ser sorteada a 12 de outubro. No basquetebol, Portugal perdeu os dois particulares contra a Jordânia. No torneio internacional de Lisboa, ontem, depois do 65-54 no primeiro jogo, os portugueses pretendiam redimir essencialmente a má imagem e até o conseguiram. Montes Lopes, selecionador nacional, poupou alguns dos jogadores com mais minutos, mas os restantes deram bem conta de si e apenas não chegaram ao triunfo por manifesta infelicidade. Desta forma, a seleção orientada por Mário Palma voltou a vencer, desta feita por 81-78. Portugal vai agora estabelecer-se em Ovar, local que vai receber a fase de qualificação do Europeu 2011. O primeiro jogo é já na segunda-feira, dia 2 de agosto, frente à Bulgária. Afinal, o Hockey de Barcelos vai continuar. Na véspera do final do prazo para a inscrição da equipa no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o Hockey Clube de Barcelos foi oficializado, garantindo a permanência dos galos no principal escalão. Na segunda-feira, ao final da noite, o blog da Caos Barcelense divulgou a notícia. Assim, o histórico emblema Minhoto vai continuar a jogar entre os grandes do Hockey em Patins português. Em menos de 20 dias, a SAD foi constituída graças ao esforço e empenho da nova direção do clube, liderada por José Duarte. O passo seguinte é, juntamente com o treinador José Fernandes, pensar na construção do plantel para a próxima temporada, depois da saída de alguns jogadores. O Brasil conquistou a Liga Mundial de Voleibol. No passado domingo, na Argentina, a seleção sul-americana ergueu novamente o troféu ao derrotar na final a Rússia por 3-1. Parciais 25-22, 25-22, 16-25 e 25-23. A Rússia esteve a ganhar por 20-16 no quarto set. O Brasil tornou-se no país com mais vitórias na Liga. Ao conquistar o nono título, superou a Itália, que conta com 8 triunfos na competição. A Sérvia conquistou a medalha de bronze, bateu Cuba por 3-2. O melhor jogador da Liga Mundial deste ano foi o brasileiro Murilo. Agora o ciclismo. O Alberto Contador vai deixar a Astana. O recente vencedor da Volta à França vai deixar a equipa do Cazaquistão no final da presente temporada. Contador rejeitou a proposta da formação para renovar o contrato. O ciclista espanhol explicou hoje num comunicado que agora vai estudar com calma todas as opções para o seu futuro próximo. Nas três temporadas ao serviço da Astana, Contador conquistou duas voltas à França, uma à Itália e uma em Espanha. Para fechar um momento cómico num jogo de futebol, no encontro do fim de semana passado entre o Stjarnan e o Fylkir, dois clubes da Islândia, houve um gol com uma celebração muito particular. Na marcação de uma grande penalidade, o avançado Bjornsson colocou a bola nas redes, colocou o Stjarnan em vantagem na partida, 2-1. Depois, o autor do tento lançou a linha de uma cana de pesca imaginária, capturou o seu colega de equipa Laxdal, a quem coube o papel de peixe, apareceu deitado pelo relvado. No final, a captura teve ainda direito à fotografia com o pescador e alguns amigos, ou seja, alguns jogadores do Stjarnan a sorrir para a máquina, também imaginária. Um vídeo para ser visto pelos nossos ouvintes. Nós voltamos no domingo às 11 da noite com mais um Desporto Antena. Até lá!